nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com vosso dinheiro. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas ele que vem é mais poderoso. Nem sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrai-vos no Senhor, foi assim que eu comecei, logo depois do terço. Uma alegria que não é uma alegria boba. Sabe aquela alegria sem sentido? Não, é uma alegria comprometida. Podemos estar em plena tribulação, mas no fundo estamos alegres, porque o Senhor está conosco. Você pode estar com uma tristeza profunda por uma perda, por uma provação, por situações que independem de você, mas no fundo você se sente seguro e alegre em Deus. Aqui me vem muito claramente uma das últimas bem-aventuranças, quando Jesus disse: bem-aventurados, quando forem perseguidos, caluniados, presos, levados aos tribunais por minha causa. Continua Jesus: alegrai-vos. Alegrai-vos, diz Jesus, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Filhos queridos, hoje, no terceiro domingo do Advento, aparece uma figura muito forte, João Batista. Mas João Batista não é o Messias. João Batista é o precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista, fala em nossos corações, João Batista. João Batista. Um dia lá na Judeia, um homem chamado João clamava no deserto, que era urgente a conversão. É urgente a conversão? Natal está aí. Preparai o caminho do Senhor. Viva o precursor de Jesus. E essa é a proposta do Advento: anunciar o Salvador, anunciar o Deus que vem. João denunciava os crimes a todos, ao rei, ao plebeu. É verdade. Dizendo que o Messias traz justiça ao reino santo. Não é isso, Natal? Dizendo que o Messias traz justiça ao reino santo. Senhor, teu Natal está chegando, e que a mensagem deste domingo encontre eco em nosso interior. Deus, que o apelo de mudança de vida, de purificação, que hoje toda a liturgia se